falta. O nosso amor me consumiu. São vazias madrugadas e essa saudade dá vontade de chorar. Vem, que o tempo se encarrega de esquecer. Vem, é muita solidão em nosso amor. Vem, que a noite é poesia e há sempre mais um dia pra gente namorar. Vem, agora eu quero tanto. A vida inteira te abraçar. Vem, eu vivo em desencanto. Que essa saudade é só vontade de te amar. Vem, existe uma canção para nós dois. Vem, é pequena razão para muito amor. Vem, que a noite é poesia e há sempre mais um dia pra gente se entregar. Eu estou sentindo falta. Estou sentindo falta. Estou sentindo falta.